Me quito un par. Nequito Pá, dançando lambada. Ela chega no baile e começa a dançar. Chama as amiguinhas pra sincronizar. Ela senta, ela que cava no calcanhar. Que dança gostosa, o Nequito Pá. Rebola gostoso, não pode parar. Me olhando pra me provocar. Que dança gostosa, o Nequito Pá. Que dança gostosa, o Nequito Pá. Nequito Pá, dançando lambada. O toque chegou, filha. Cachorrão. Começa a dançar. Chama as amiguinhas pra sincronizar. Ela senta, ela que cava no calcanhar. Que dança gostosa, o Nequito Pá. Rebola gostoso, não pode parar. Vem, nega, vem, me dançando gostoso com o Nequito Pá, vem. Vem, vem, vem poderosa, chama. Isso, deixa ela subir, deixa ela subir. Vem, filha, agora sim, ó, vem. Ai, que delícia. Lá de cima. Vem, vem, vai, vai. Que dança gostosa é essa?